O nosso jovem e talentoso DJ Silvinho. Pra começar o baile no palácio desse jeito aqui, ó. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. DJ Silvinho. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Como é que é? E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Carabao. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E o que que deu, bebê? E depois de um longo tempo de engano, vai dar? Tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de... E o que que é? Noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Vai deixar, né, bebê? Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Vai, moleque. Com você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. E ela vai ligar. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai ou não vai? As mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre dizer. E abraçando minha amiga Isa lá do Boxe 34, ver o peso melhor. Sempre com o Ciro Carabala, tá de volta, Silvinho! Sozinha estiver em seus... Junto com a Lana do Carimbó da Sorte. Abraço. Alô, Fabinho! Pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Meu paizão DJ Silvio lá da Kombi também. Junto com a minha mãe. Sabor aqui com o Ciro Carabala. Já que eu vi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar. Vivendo a paz desse amor. Vivo só, ando só, feito louco, aventureira, vagar. Cê sabe, bebê? Eu não sei onde foi, quando foi que eu parei num lugar. Só sei dizer, fala, manuzinha, que eu parei de viajar. Selma e a Lauríssima sempre com a gente. Se apaixonou. Bora, Selma, até 5 da manhã. E que eu partisse. Júnior do Camarão, Murilo, o rei da feira. Deixou. Tá por aqui no palácio, valeu demais. Aqui termina a viagem pra desilusão, pro desamor e tristeza e pra solidão. Vou ficar por aqui, vocês podem seguir. Silvinho. Aqui termina a viagem pra dizer. Meu parceiro considerado DJ Elton Incomparável. Hoje, pra... por aqui com o Ciro Carabal. Ele é Camila Stephanie, uma forra, Silvinha. Eita, Camila! Achei meu mundo, meu canto certo, meu verso. Pureza pura, doçura, felicidade, verdade. Coisas que são do amor, aventureiro do amor. DJ Silvinho. Quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar. O homem da Pílula Azul. Feito um computador. Via Simone, alô Simone. Partiu Vila do Cravo. Não. Ora. Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um. Meu parceiro irmãozinho DJ Marcos, a febre de Belém tá na área. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar. Olha o capacete, febre. Um dia, eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno. Meu parceiro Balsa lá do Rio Eixo já por aqui. Por uma... Alô, Balsa! Eu quero ser... Essa é a velha guarda. Um abraço aqui do Silvinho, Balsa! Eu quero ser... É sem chegar do sul do Brasil. Taca a ponta aí, Bob! Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Olha o hilário. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Eu sabia que a paixão ia passar. Mas o amor era pra sempre. Nem tudo é pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você. Nosso amigo DJ Denis, aí do Lobo Digital. Aqui com o Chino Carabão, um abraço pra você, meu DJ. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe. DJ Beto da Pororoca tá na área. Uma história escrita bem. E é considerar que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. Alô, Josi! E se um dia você ou eu achar... Abraço pra você, minha filha! Que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão, acabe o amor, não morre, não. Quem ama de verdade quase morre de saudade quando fica... É solidão! Solidão! Entrega o coração... Na doce ilusão de ter um grande amor. Um grande amor. E nessa ilusão a gente faz de tudo para não sofrer. Nem chorar. Pra só fazer sorrir e nunca maltratar o amor que a gente tem. Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Dei todo o meu amor, em troca recebi somente solidão. Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Dei todo o meu amor, em troca recebi somente solidão. Sobretudo é um dá-lhe, Silvinho. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar. Quando a mão... Ana Maria do Pintos Lance, a Luísa Limpeza e a empresária Amélia. Tava com saudade da tia Amélia. Tão fria, eu te querendo. Para de pesa! Amada minha, enquanto eu brigo, vai me esquecendo. É o baile. Você sai de casa e não vê. Nossa amiga Né, cabeleireira. Você. A Roseli. A Pivazinha dessa aparelhagem já na área. No Pivazinha. Tenho que abafar esse amor que é pra tragar minha dor. Hoje eu tô de peito aberto. De peito aberto. Jura pra mim. Juro que não vou mais chorar. Mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Põe o coração de castigo. Alberto Martins! E nenhuma lágrima mais. Parceiro no Silvinho. Junto com o Fabuloso e o Magrão. Vai chorar. Bora, Magrão, pra cima, garoto! Uma dos teus amores proibidos. Põe o coração de castigo. Nenhuma lágrima. E nenhuma lágrima mais. Melhor morrer que suplicar. Seu vim. Juro que não vou mais chorar. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made it stop. Saudade. Lá no Ipanema. Down at the market you can hear all the children humming to a melody. Plenty rising, fish are nice, and the rum is fine, any time of the year, but I'm sad. Nosso amigo Robinho, curtindo o Carabao. Forte abraço, garoto. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Parceiro Cláudio do Quintal, do Cláudio e Alexia. Sempre com a gente, obrigado, Cláudio. Sounds of laughter everywhere. And a dancing girl singing to and fro. I must declare my heart is dead. Oh, I've been from A to Mexico. Nosso amigo Márcio das Óticas Pop. Tá por aqui curtindo o baile. Obrigado, Márcio. Eita, Fabinho. Aganila, é palácio. Dije vieca chante la vida papillon. La mete la jour. Baixinho Rei dos Cobos. Já por aqui com a gente, olha o baixinho. Já vendendo o chapéu do Silvinho e do Carabao aí, ó. Bora, baixinho! Tá na área. DJ Silvinho. Tanto tempo eu espero que você não vem. E a vida tá como? Minha vida tão vazia, não tenho saudade. A saudade no meu peito faz lembrar você. Onde anda quem eu quero, quem eu tanto amei? E a tua vida, bebê? Minha vida pertence a você. E se acaso está longe de mim, eu não sou nada. Alô, Clarice! A saudade, a saudade no meu peito faz lembrar você. Onde anda quem eu quero, quem eu seu vinho. E a tua vida, minha vida, Pedrinho celebridade. E se a casa está lotada de mim, eu não sou nada. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. E você veio? Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração. Alô, Branca de Neve. Capaz de agarrar. Será que virou o bagulho? Não, fazer o impossível pra ficar. Alô, Bruxê! Você veio pra mudar o meu campeão, parabéns pra você, viu, Branche? Criou em mim

Bora lá, acontece! Vem pra cima, garoto! Bora, Alberto! Magrão e o Fabuloso, sempre com a gente, valeu! Pra recordar nós dois, só pra lembrar você, uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. Teu olhar, de um olhar tão puro, traz de volta o tempo, um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu, me faz lembrar de você, menina. Fábio da Pedreira, um grande abraço pra você, garoto, tá por aqui com a gente. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos, muito de você. Essas brigas por ciúmes não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente. E o que que é? Em histórias, em canções, para sempre. Para sempre. Quando senti teu amor, parece? Parece que a lua chorou. Não há mais lugar pra guardar um bolero no coração. E o que é? São mais estrelas que céu, palavras mais doces que mel. Esquecem-se todos os versos que falam. Paixão. Enlouquecidos amantes, também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. E nesse bolero? Nesse bolero sincero, meu coração. Talvez seja só uma grande ilusão. Mas quero dançar agarrado. Ana Maria do Pinto Slance, a Luiz de Limpeza e a impressora Amélia. Alô, Amélia! Nem é preciso sonhar, porque é bom começar. Como quem sai pro mar e não pensa em voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar. Me abraça, me aperta, me beija. Busca em mim o prazer que deseja. Você ama? Me ama. Já faz tempo que eu sonho com isso. Dia e noite eu penso só nisso. E você ama? Me ama. Me aquece, esquece a razão. A Luigi. Me provoca. E aí, Noel? Chega mais, vem com a abelha na flor. Me enlouquece, me mate de amor. Vita uma abusa. Abusa de mim. É palácio. Abusa de mim. Passa de mim o que você quiser. Deita e rola comigo, mulher. Sem medo e sem juízo. Abusa de mim. Envolve meu corpo e meu coração. Me tira do sério, me tira do chão. Me leva pro bar. DJ Silvinho. Essa é a história de um novo herói. E o cabelo? Cabelos compridos, a bola no vento. É na estrada. Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Carabao. E a saudade, vai. E a saudade, vem te buscar. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho. E a saudade, vai. Saudade vem te buscar. Vai outra noite tão só. Sem você fico na pior. Saudade. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Nossa amiga Rafaela tá no berço. Parabéns, Rafaela. E você lembra? Lembro de você me pondo pra cima. A falta que me faz desse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair? Nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, e o que é? É esse o destino da gente. Nossa amiga Daniele Figueiredo e Adila Souza. Eu só tenho ser feliz e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer isso, mano. Que eras tudo pra mim. O coach vai te levar. Silvinho vai tocando. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Obrigado, meu parceiro Eldon. Valeu, Camila. E a Bélia vai falar agora. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Não é, não. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma dos mais. E vai. Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte. nossa amiga Ellen Brabo. Tá por aqui também com o Ciro Carabal. Um abraço pra você. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram por... Bora, Marcela! E a gente? A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras. Carabal, o show que é sucesso em todo o Pará. Carabal. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. Aproveita que a vida passa. A vida passa e a gente... E abraçando minha amiga Branca de Neve, lá do Estado de Ban, tá curtindo o Carabal. Obrigado, Branquinha. Você sabe que é nós. A gente não vem passar. Nosso amigo Mortadela tá na área. Aquele abraço pra você. Coisas do meu coração. As coisas que eu tenho pra mostrar. As coisas que eu tenho pra mostrar. Dizer pra você que é meu irmão. Que o mundo precisa da nossa união. Só no caqueado! Vai! Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar. Disse. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. O que ela faz? Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero. E é o quê? É saber que você tá feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, uou, xalalalala. Uou, uou, uou, xalalalala. Quando eu estou sem graça e triste, Lisa do Boxe 34. Falou, Silvinho! Vai pra cima, Isa! Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Mas e depois? Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. Saudade no palácio! Eu não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de... E a vida é assim, ó. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei. Meu pai, sou DJ Silva, lá da Kombi da Saudade. É. Junto com a minha mãe também por aqui. Alô, Aluna! Sorte tá na mão dela. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto que ficamos de rir. Vai dar o quê? Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Nossa amiga Rafaela, aniversariante. Acordar e ver você sorrir. Obrigado pelo carinho, viu, Rafaela? Logo mais, baixo um parabéns pra você aí, viu? Só aguardar. E você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo. Obrigado do depósito, Alfredo. Tem mais amor. Vai. Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder. De amar. Que você quer? Eu quero, quero ter você comigo sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero, quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer. Você pensa?

pensando em você. Vou dormir pra esquecer. Só dá você. Só dá você. Só dá você. Só dá você. Banda Pop Show. O fenômeno da saudade. Porque você sumiu de mim, preciso tanto de você. Amor, não me maltrate assim, saudade dói no coração. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. E o ciúme? O ciúme causa separação. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo. Doidinha! Doidinho pra te ver. E de repente ouvi a campainha e que surpresa. Quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Fala, moleque! Quase não acreditei que elas eram pra mim. Mas quando li o bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto dura. Alô, Zé Liberal, pra cima, Badaguá! Eu chorando, segurando o maldito buquê. Perdido ainda tentando entender por quê. Nesse desespero comecei a te chamar. E a Isa, fala o nome dela. Choro e grito por seu nome, Mariane. Com você, meu mundo é mais feliz. Carabao, o melhor repertório musical de todos os tempos. É pra esquentar, é pra esquentar. Bora esquentando. 3, 2, 1. E eu noite, essa noite. Essa noite eu vou.